Levanta, Messias, assenta no trono. Levanta, Messias, pois teu é o reino. Disseram jamais irias voltar, te lançaram na cova, feito dois ladrões. Mas é hora, Messias, de ressuscitar. Vai, não peques mais, nem volte atrás. Judas morreu, mas eu venci. Subi aos céus e te perdoei. Sai, vai navegar. O mundo é o mar, peixes são almas. Pastos verdes.